desde especialistas até quem está tendo aí seu primeiro contato ao vivo com o som de instrumentos como um violino. E ó, quer uma dica? Vale a pena. Vale a pena mesmo. Se você pode ir até lá, o campus da União Oeste, que fica na Avenida Tarquínio Josim dos Santos, a avenida que dá acesso ali à subestação de Furnas, não deixe passar, vá e delicie seus ouvidos com essa apresentação aqui na cidade de Foz. Curtiu? Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a escolha de hoje do quadro Curtida da Semana, que destaca iniciativas positivas nas redes sociais produzidas aqui na fronteira, pode ser definida, digamos assim, como elegante. Trata-se da resposta dada pela empresa de receptivo turístico Loumar Turismo, aqui de Foz, em sua página no Facebook, ao panfleto apócrifo distribuído no fim de semana passado em Puerto Iguaçu, denegrindo, né, a cidade de Foz do Iguaçu e dizendo aos turistas argentinos que não atravessem a fronteira para o Brasil para que não sejam assaltados. Caramba, né? Ao invés de rebater com argumentos negativos, a equipe de mídias sociais da Loumar Turismo teve a ideia de montar um panfleto virtual destacando as qualidades de Puerto Iguaçu, com avisos do tipo "cuidado com as ruas", ressaltando, né, os atrativos urbanos ali de Puerto Iguaçu, ou então "preste muita atenção na comida", valorizando a gastronomia argentina, e "não vá desacompanhado", recomendando que você leve alguém junto, mas não por razões de segurança, e sim para compartilhar os bons momentos. E aquela história, né? Truculência se combate com inteligência. O panfleto brasileiro foi destaque positivo na imprensa argentina, também na imprensa nacional aqui no Brasil, enquanto que as investigações, né, sobre quem teria feito o panfleto apócrifo mal educado e mentiroso distribuído por lá continuam, mas apontam, né, para comerciantes descontentes com a fuga de clientes em direção ao Brasil. Será que com posturas assim eles vão ganhar ou continuar a perder clientes? Olha, eu aposto que perdem, hein? O link para conferir o panfleto brasileiro e saber mais sobre esse assunto está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Música aqui no front. E hoje vocês estão terríveis, hein? No primeiro bloco, me desafiaram a tocar Faroeste Caboclo por causa do Dia Mundial do Rock, que foi celebrado na quinta-feira. Ok, toquei. No segundo bloco, pediram November Rain na íntegra. Toquei também. Agora estão pedindo Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Giovanni, será que eu toco? E você, Mayara, será que eu toco? Claro que toco, né? Eu sou um cara legal, legal mesmo, né? Impressionante. Vamos tocar aqui Led Zeppelin, programa Front, até meio-dia nesta semana em que celebramos o Dia Mundial do Rock. Thank you. Programação musical aqui no front Led Zeppelin. E vamos agora ao último intervalo da manhã deste sábado, 15 de julho de 2017. Programa Fronte Transamérica até meio-dia e na volta, o que, que nós temos aí? As notícias do esporte, tem também o quadro do 7-1 da semana. Ó, e se prepare, porque winter is coming, o inverno está chegando. E não estou falando aí da nova temporada dessa série aí que o povo curte, né? Como é que se chama a série? Game dos Tronos? Então, né, não estou falando disso não, estou falando da previsão do tempo do Cimepar com baixas temperaturas a partir de segunda. Então, tire o casaco do armário, aproveite o sol de hoje, né? Fronte Transamérica, já voltamos.